Josafá, firme em seu lugar, contra as forças do mal, ele pôs-se a lutar. Buscou ao Senhor, em fé se levantou, nos caminhos de Davi seu coração se firmou. Fortalezas se ergueram em Judá, glória vem, riquezas e bênçãos o Senhor sempre bem. O temor do Senhor sobre as terras fez parar a guerra. Seus príncipes a palavra ensinar, com o livro da lei o povo a edificar. Nas cidades de Judá a verdade ecoou, o Senhor é o nosso rei e a paz nos abraçou. Fortalezas se ergueram em Judá, glória vem, riquezas e bem o Senhor sempre bem. O temor do Senhor sobre as terras fez parar a guerra. Em batalha, tu és nosso Salvador. Corações se rendem aos teus pés, vamos ficar na luz da tua graça. Nosso ser se faz brilhar. Na luz de Josafá, Senhor, vamos seguir com coragem e fé em ti. Vamos persistir, tira os altos